Estou na linha neste momento com o Juca Rodrigues, ele que é presidente da Fundação Cultural aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, Juca. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Tudo ótimo. Temos boas notícias aí para os artistas aqui da cidade de Foz do Iguaçu com relação à participação na Fartal 2018? É isso aí, exatamente. Nós lançamos na semana passada o edital, a gente já havia lançado o ano passado nesse mesmo formato, para a participação de artistas aqui de Foz e região na Fartal, nos nossos palcos da Fartal. E as inscrições estão abertas até dia 22, diretamente ali na Fundação Cultural. A ideia é selecionar artistas de diversas áreas, dança, teatro, música, circo, para que eles possam participar nos nossos palcos e ter sua participação no evento da Fartal, que na verdade boa parte dele, né, assim, a ideia é sempre fazer para a cidade mesmo. E em relação ao ano passado, nós conseguimos praticamente dobrar o valor de cachês para os artistas locais e regionais, e a intenção é cada vez mais investir mais nessa área também. Pois é, vamos destacar aqui, né, porque dia 22 já é terça-feira, ou seja, o pessoal tem segunda e terça para apresentar as suas propostas ali na Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. E quantos artistas serão contratados aproximadamente para essas quatro noites da Fartal agora no mês de junho? Então, assim, a gente tem um valor que hoje ele chega a 102, até 102 mil reais, mas vai depender bastante do número de inscritos, né? Do número de atividades por categoria. Então, assim, a gente espera que tenha um número bastante expressivo, né? A gente abriu conseguimos ali com a Procuradoria, consultando a Procuradoria, até abrir uma possibilidade que uma empresa, instituição, possa contratar ou representar mais de um artista. A gente sabe que tem aí uma dificuldade, muita gente não tem o CNPJ, mas toca, né? Apesar da gente sempre aconselhar que procure a Casa do Empreendedor, ou procure o Sebrae, ou procure o seu contador para encontrar a melhor forma para fazer isso. Mas essa questão do agenciamento, ela também pode acontecer nesse caso. Então a gente espera ter um número expressivo, mas vai depender mesmo da quantidade de inscrições que a gente receber e da análise dessas duas comissões, né? A comissão que vai analisar o documento técnico, né, e a comissão que vai analisar o mérito, ou seja, a atividade artística que ele está apresentando ali. Mas a expectativa é boa, viu? Tivemos ano passado um número bem expressivo também, e a gente espera ter esse número novamente representado e, de repente, até superado. E esse edital de chamamento, para quem está ouvindo aí já saber se adequa ou não às regras, ele está disponível na internet? Está sim. Pode consultar lá no culturafoz.pmfi.gov.br. Lá tem uma aba editais. Pode buscar lá, que todos os editais que a gente lança, a gente coloca lá. Também no site da prefeitura tem, no Diário Oficial, está disponível. De repente quer dar uma boa estudada no final de semana. E eu até aconselho, até o ano passado nós trouxemos aí uma parecerista do MINC, que deu uma oficina para a gente aí aberta, né, aos artistas da região. E ela tem uma dica muito bacana, assim, eu percebendo no curso dela. Ela, como ela se inscreve também em outras instâncias, em outros lugares, artista que participa de concursos até internacionais, ela disse, olha, sempre que tiver um edital, cada evento é um evento, cada edital é um edital. Então pegue, leia, se possível, 5, 6 vezes o edital, tenta interpretar ele para poder participar e se adequar a esse edital, que quando a gente estuda o edital tem muito mais possibilidade. Então, assim, eu aconselho mesmo quem tiver um tempo aí, final de semana, para ler todo o edital. Muitas vezes eu sei que algumas pessoas, elas se atentam mais à questão da documentação, mas não é só isso. Dá uma olhada no edital, porque tem a ver com a festa, tem a ver com o evento também. E dê uma boa estudada, que eu acho que tem espaço para muita gente se apresentar esse ano na Fartal. E olha, a Fartal 2018 acontece, né, em paralelo ao aniversário do município de Foz do Iguaçu. Serão quatro noites ali no CTG Charrua, né? Entrada gratuita, shows gratuitos também para a população? É isso mesmo. Nós teremos aí quatro dias de eventos. O desfile do município, inclusive, vai acontecer lá, numa parceria com o cerimonial da prefeitura. E dia 7, 8, 9 e 10. Então, assim, muitas atividades para crianças, atividades para o público jovem, adulto. Então, assim, é, um cardápio de músicas variadas também, de artistas variados. E sem contar esse palco que a gente tem também, que é um dos palcos dos artistas locais. Os artistas locais têm dois palcos. Mas um desses palcos é a Arena Cultural, que é um espaço um pouco mais intimista. Que ano passado fez sucesso, que tivemos lá circo, é, voz, violão, dança, muita atividade bacana acontecendo lá. E surpreendeu o público pela qualidade dos nossos artistas aqui. Além do palco maior, onde geralmente tocam bandas e tudo mais. Então, assim, é, um dos grandes atrativos da festa em Foz do Iguaçu é justamente essa participação dos artistas locais. É, temos artistas nacionais. Esse ano tem essa novidade, que é a parceria com Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio, Projetos Estratégicos e a Secretaria da Agricultura. Está trazendo para nós, por exemplo, a participação das cervejarias artesanais. Está trazendo a participação da Feira de Sabores do Paraná, com produtores do Paraná todo, com produtos de primeira qualidade, aí pela Secretaria de Agricultura e o Emater também como parceiro, entre outras surpresas que a gente vai ter por lá. Mas, assim, a ideia é tornar uma festa variada, agradável, mas também uma festa que a família consiga se sentir bem, se sentir segura. As forças de segurança aí sempre nos dão um apoio muito bom. Né? O Reginaldo aí comandando essa questão da segurança, sempre nos dá um grande apoio. Nós temos a participação aí desde a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, que vai estar com módulo lá esse ano também, Guarda Municipal, Polícia Militar, Defesa Civil, enfim, bombeiros. A gente tem aí um grande efetivo das forças de segurança que sempre dão apoio a essas festas. Né? A ideia é tornar realmente um lugar atrativo, né? As entidades culturais e assistenciais que estão lá representadas em espaços de gastronomia, em espaços de artesanato, por exemplo, que vão estar lá participando como de costume também. Então, assim, é para ser uma festa muito bonita. A gente está com uma expectativa muito boa da festa esse ano. Falando aí agora de um evento que acontece até um pouquinho mais próximo, né, que é, no caso, já amanhã. Quem for à feirinha da JK, amanhã, no domingo, vai poder acompanhar aí uma apresentação de um pessoal que vem do Zimbábue. É isso mesmo, é isso mesmo. Nós recebemos aí o contato de um professor do curso de música da UNILA, Felipe José, e o Felipe nos trouxe essa possibilidade. Lá nós já fazemos a parceria com a ProEx, né, da UNILA, em várias ações, e eles fizeram contato com esse grupo que estará aqui na região se apresentando no evento vizinho aqui, Iguaçu Concert, né, que traz vários grupos de vários países. Aliás, um excelente evento também. E a partir daí ele conseguiu esse contato com o grupo, que é do Zimbábue, que vai trazer um trabalho muito lindo aí de música e cultura, né, africana. E nós conseguimos articular e providenciar para que acontecesse amanhã, numa parceria com a UNILA, o Ciclo Sonoro, a Fundação Cultural, e aí o apoio que nós tivemos também do PTI para nos ajudar nessa questão. E vamos fazer um grande espetáculo amanhã também. Lembrando que, assim, além da apresentação desse grupo, nós temos também o Coral Todo Canto, que vai se apresentar sobre a regência do maestro Gustavo Henrique. E também teremos a apresentação do grupo de choro também lá da UNILA, onde o professor Felipe José participa também. Então, vai ter uma festa musical amanhã na feirinha da JK. Então a gente convida o pessoal para ir lá, tomar seu café, apreciar as coisas boas que tem na feirinha, o artesanato, a culinária, e também para curtir essa apresentação. Tente até levar a sua cadeira, ficar à vontade. Já fizemos várias atividades lá esse ano, está se tornando também um palco cultural para nós, né, de Foz do Iguaçu e região. Pois é, apresentações em praça pública abertas para a população, né, gratuitas, realmente aí algo para incentivar, né, a cultura aqui no nosso município. Juca Rodrigues, muito obrigado pela participação aqui no Manhã RCI neste sábado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês e parabéns pelo programa, né, um sucesso, e obrigado pelo apoio que vocês têm dado também à cultura aqui no município.